Ei, Felipe Cobiçado. Tudo pronto. Tá na hora do show. Falei. De novo, de baixo pra cima. Do rock, tá comigo? Quer de toda a galera, valeu! Só te curtindo com o Cobiçado. Alô, mochila! E meu parceiro Herbert! E a sua esposa! Diretamente de Macapá! E ele falou: ainda do hobby lá em Macapá, já estão ansiosíssimos. Agora descendo. E a gente vai tocando, até o Bug DF10. Tem Júnior, tem Jefferson. Começando a nossa noitada maravilhosa. Júnior Neto. Senhora Papará. Vamos trabalhar? Toma, deixa no painel. Júnior Neto. Vamos trabalhar? Toma, deixa no painel. Não vou mais chorar. Aqui o brega rola, sofre e vai até o amanhecer. A galera vai dançando, é diversão para valer. Tem muita mulher bonita aqui nesse caldeirão. É no Alan que eu te encontro. O empresário Flores. Coração. Deixa aqui comigo, um abraço, garoto. Vamos lá, é no para Flores. Alan que a gente vai se encontrar. E vem comigo, vem! Vem, vem, vem pra balançar. O planeta Tecno, o ritmo do meu Pará. A galera se agita e começa a balançar. A batida é Tecno, o DJ não para de tocar. Vamos lá, gatinha, vamos balançar. Se liga na batida Tecno do meu Pará. Vamos lá, gatinha, vamos balançar. Se liga na batida Tecno do meu Pará. Vem, vem. Vem, vem pra balançar, que a festa é nossa e não pode parar. Vem, vem, vem pra balançar, no embalo desse som da nova onda do Pará. Libera a energia que o planeta vai girar, que a festa é nossa e não pode parar. Olá, laçadores. Olá, laçadores. Apresento a vocês o novo Mega Robson. Apresento a vocês o novo Mega Robson. A aparelhagem mais linda do século. Aparelhagem mais linda do século. Vamos começar o segundo tempo! Bora endoidar! Bora esquentar! Já tá na hora! Explode o bagulho! Bora, bora, bora, bora, bora endoidando! Não para, sacode, estremece, olha o bagulho, e doidão, e o comissário. E doidão. Alô, bolachinha. A molecada que fica de gandaia aqui com as motos fazendo ran, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan. E vai doidando, vai doidando, vai. Super. E meu parceiro, Luciano, lá da La Casa de Whisky, tá comigo doidando. Alô, Luciano. Fica de gandaia aqui com as motos fazendo ran, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan. O Weber é a primeira dama. O meu parceiro Cássio. Puxilá nas costas, radinho na cintura. E bota assim pra trás. Só cantando puta. Puxilá nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás. Vai caçando. Bora bolachinha, bora endoidar tudo. Ele falou que gostou, quer bebê? Mais de novo, eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco. O meu parceiro Ulisses tá comigo doidando. O Poro tá meu Renanzinho. Betinho Lobato, Luana Neves. Alô, minha amiga Mai Castro. Vai doida. Cara de brava que mina maluca. Já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Ela é folgada e às vezes ela suda. Manda embora de o Eric do Rei dos Fogos tá comigo. Voltei. Mas ela quer o seu envolvendo, ela quer dar pra bandido. Ela quer o cabeçado, ela quer o seu você. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Alô, Lorino, tu trouxe ela. Os amiguinhos que brota de PT. Se não tiver de glock, ela nem olha pra você. Entrei pra boca, agora eu tô de peça. De meio documento, várias quecas. E ela vai, tá demais. Não me queria e agora. Quer me dar pepeca, só porque tô de pistola. Pisca careca, quando o dragão passa de meiota. Quer me dar buceta, só porque eu tô de pistola. Pisca careca, quando o dragão passa de meiota. E dois gols. Ai, ai, ai, amor. Quem é o nome? DJ Felipe Cobiçado. O que que ele fez? Abaixo meus sentimentos. Ai, bebê. Acelera! Só quem veio de moto pra cá, onde acelera? Acelera! Alô, Lorinda, acelera tudo! Toma, toma, toma, toma, toma! Agora! Explode o bagulho! KKK tá lá. Esse aqui que tá na mídia agora. Caneta azul, azul caneta. O quê? Caneta azul, tá marcada. Explode! Caneta azul, azul caneta. Vai, vai, vai. Você tá vindo, você tá vindo, você tá vindo, você tá vindo. E pra quem ano vai? Você tá na cara, vai, me do cobiçado. Você tá vindo, você tá vindo. Acenda o pavio. Que comece o bombardeio. Mais pólvora. Vai, doidão. O cobiçado do Pará. Vamos lá, Bideu. Eu tô gostando de uma prostituta. O que que ela é? Ela é linda. Muito danada ela. Tu vai fuder no céu piranha dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu piranha dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu piranha dentro do helicóptero. DJ Kung é o piloto e o Pia é o copiloto. O Kung é o piloto e o Pia. Cheguinho, tu vai dar pra um? Pia Momoto também tá comigo. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai descer, eu vou deixar você escolher. Aproveita, é o melhor momento dela. O Alex do Coqueiro, tá aqui comigo, meu brother, primeira dama. E doidando tudo. Olha o Lourinho. Já fala pra essa filha da puta aí que eu não tô brincando, não. O quê? O Mar tá lá embaixo, nós tá aqui em cima, ela tá achando que nós tá brincando. Tá como? Não tô brincando. O quê? Não tô brincando. Se ficar de palhaçada, eu taco no oceano. Não tô brincando. Não tô brincando, fica de palhaçada, eu taco na cena. E bota lá pra cima. Bora, cobiçado. Não deixa a peteca cair. E ela me chamou e falou que gostou, quer mais de novo. Eu falei, calma, amor, espera, por favor, deixa eu respirar um pouco. Respira não, papai. Vai dando tchau. Vibe do cobiçado. Essa aqui é muito fina. Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. O quê? Jogou fora o nosso amor como se fosse nada. Quando o nosso parceiro uma mensagem. DJ Braz já tá no circuito. De gago pagado. Alô, Brás, chura acima. Agora tô no beco sem saída. Porque te entreguei a minha vida. E você só quis brincar com meu coração. Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. Entrega o que vou rir da sua. E vou ver. Vira, galera. Vira, galera. Você jurar me pedir no peito. Duplê som. Pode chorar. Duplê som daqui comigo, valeu. Chora não, bebê! Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. Você acabou de me perder. Bora, negão! O fumaça também tá doidão. O empresário, o Erickson aqui com a gente. O rei das paletes, tá com a gente. Eu nem sei de quem é essa festa. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o cobiçado, invadimos de penetre. Comemos várias xerecas. Várias xerecas. Várias xerecas. Várias xerecas. Comemos várias xerecas. Max descolado! Tá comigo também, valeu! Cheguei! Oi! Cheguei! Alô, Bia Promonte! Tá, meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Vem uma por uma! Mochila nas costas, radinho na cintura, bonezinho pra trás. O quê? Só cantando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonezinho pra trás. Vai sacando, vai, vai. Coisas da vida. A minha ex quer virar minha amiga. Idiota. O quê? Idiota. O quê? Idiota. O quê? Idiota. Ixi. Idiota. Idiota. Toma o chifre pra caralho. Quer sentar na minha piroca. Quer sentar, quer sentar, quer vem. Transava todo dia. Pode. Tu se fudeu, agora tu tá depressiva. Toma, canta comigo. Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. E agora? Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Pintei o meu cabelo, me valorizei. Entrei na academia, eu mandei mais. Malhou? E a volta por cima e hoje te mostrei meu novo namorado. Alô, Vitote! Amor, eu sofri tanto sem você. Não pensei que um dia fosse te perder. E você, bebê? Ei, em machucar seu coração. Oi, foi. Hoje sei o quanto dói a solidão. Só quem já meteu um chifre aí, quem já levou um chifre também, solta a voz comigo. Você me perdeu e agora chora. Dá tchau. Vai, vai, meu amor, chegou a hora, eu aprendi. Já te esqueci, não quero mais você. Vou encontrar um novo amor, estou cansada de sofrer. DJ B. Bora, cobiçado! Essa aqui. Na madrugada. Eu tô bolada. Aí quando ele tá tocando na beirada. O cobiçado tá tocando, olha o que a galera fala. O cobiçado tá tocando, olha o que bebê? A galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Tô no Mega Robinson, com o Felipe Cobiçado. Ele é quem vai tocar. Rivaldo Promoções. O Benfica tá ficando lotadinho. Vem comigo. Vem doidar. É o Robert. Minha família Playson tá comigo, doidão. Bora botar pra cima. Cheiro de pólvora ferve meu sangue. Bebe o sangue dele. Fique fruto sexual com ele. Vai ser melhor assim. Se ele te procurou, é porque não quer mais saber de mim. Fique tranquila. Ele já tá na sua. Você fica com ele. A nossa amizade continua. Bora, cobiçado! Banda Amazon. Só que veio de fronteira hoje. Do Cássio, do Poro. Mas computer. Sempre ao lado. Não existe fronteira pra me segurar. Segura a Bitbull Sport no telão aí. Que eu não posso. Fagner. Pensar. Não existe nada. Aposta online número de Belém do Pará. Pra nos separar. A gente se ama. Na cama ou na lama. Fred Batiz. O japonês também tá comigo. Alô, japonês. Eu só faço besteira pra te encontrar. Se o bicho pegar pra você, pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo. O bagulho tá doido. Eu vou pra lua, o meu parceiro Bolacha. Sou maluca, eu sou maluca. Tá igual a gente, o General Bolacha, meu irmão. Eu sou maluca. Me manda ele. Maluca por você. O parceiro Bebert, lá de Macapá. E a sua primeira dama aqui comigo, valeu. Falou, Lourinho. Você. O delivery de whisky mais rápido do mundo. Maluca por você. De crer. Manda. Pitbull Sport. No telão do Robinson. Aposta online número 1 do estado do Pará. É Pitbull no telão. Mosqueira. Cobiçado em Santa Catarina. Prepara tudo, sexta-feira. Estarei lá em Blumenau. Sabadão. Estarei lá em Navegantes. Domingo. Estarei lá em Brusque, meu irmão. São Choro, Santa Catarina. Quer saber da vibe? Vibe do Cobiçado. Vamos lá representar a nossa barelhaça Mega Robinson. Pro Brasil e pro mundo. Bora pra cima, meu parceiro Poro! Assim você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, feriu meu coração. Disse até que... Olha meu parceiro DJ Braz! Então, agora é tarde demais. Alô, Braz! Tá comigo e toda a família da barreiragem. O meu parceiro Neguinho do Passat tá aí, ó. Hoje eu vou sair. Homem do Mais Pólvora. Mais Pólvora! Rock, deixar o som me levar. E na batida, um novo brinco. Olha o Renan. O meu DJ de esquerdo do Benguim. Sair pra curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar. E na batida, um novo príncipe. O som vai rolar. E você? Sou galera do rock. O Mati! Descolado! Está aqui comigo, um abraço, meu irmão! Eita do amor! Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Como um sonho me fez voltar a sorrir. Luana Neves viaja! E o meu sorriso lá na orelha. Bateu forte, pô. E a Mai Castro. Betinho. Ulisses também tá comigo. O Poro. Amor. Tá todo mundo. Louco amor. Louco amor. Deslouco por Xome. Família da Playson. Aqui comigo, Rafael. Cadê o DJ? Cadê o DJ? Sobe aqui, DJ! Bora, bora! Eu que planejei contigo uma vida inteira. Que ia te dar o sol, sai a primavera. O Cobiçado do Pará. Mas você brincou comigo com o que eu sonhava. Eu te dava tudo e não me dava nada. Não me dava nada. Siga seu caminho e pare com seu jogo. E tem tudo light. Tem dia na minha dia no... Tudo light, não passa nada. Eu tava tão apaixonada que não enxergava. Tudo era mentira. O nosso patrão Márcio do Play. Play Song com a gente, o Mário. Também tá comigo, ele, todos os seus DJs, Marvin. O Dudu Light. Quero. Galera do Play Song, tá todo mundo. Prometo te amar. E aí? Te dar meu paraíso. Mente pra mim, mente. Parecia verdade tudo que me falava. E ainda estou te amando. Mente tão bem. Eu cheguei a imaginar. Uau. Esse amor era pra ser. Vagar o coração. Ser uma torre de papel. Mente tão bem. Ó, eu destraquei a presença. E a honrosidade está ao lado do nosso parceiro Jay Marvin, aqui do Blisson. Ao nosso lado, Robson, vai dar uma lupa, galera. Porque o cara detona aqui na região. Parceiro nosso pra caramba. Parabéns, DJ. Abraça sua família aí. Sem vergonha, sem muito acanhamento. Vai pra cima, vai. Foi, foi. Só agora, DJ. Bora, começando, querida minha. Mandar um abraço aqui. Meu amigo, meu compadre, Negão Louco, Sochop, Paulinho, GDS, família Playson, amigo Zacarias, amigo Marcinho também, Touro. Toma a galera por ali, meu amigo DJ Harrison, já na área. Bora, empresário Velvet, meu amigo Bulacha tá comigo também. Alô, empresário Adiel, já chegando aqui pra curtir o Robson. Alô, comissário, vou logo aproveitar pra convidar a galera pro dia 30 de novembro. Aniversário de 23 anos da aparelhagem tradição do setor Playson. O amigo Irã também já convidado, viu, Irã? Ele dá de atetada no chefão também, viu, maninho? É, pode crer. Bora sim. E detalhe, aniversário da equipe Louco Sochó, meu amigo Negão, da Pedreira. E as atrações vai ser Playson e a carreta Super Hot Vailer, meu irmão. Acenda o pavio. E detalhe, comissado, a maior equipe uniformizada, 10 pacotes de cerveja. Viu, maninho? Vamos dar lá no palco do chefão. Vem no caminho. Toma-te, garoto. Bora, bota a pressão, maninho. Do jeito que vocês sabem fazer. Vai, um, dois, bora. DJ Marvin tá aqui. Desde que ela mudou, já não sei mais o que é certo. Difícil é decidir qual das duas é certo pra mim. Difícil é decidir. Família Blechon, valeu! Qual das duas é certo pra mim. Quero ficar só contigo, não vou poder voar. Porque parar pra refletir se o meu reflexo é você. Aprendi numa só vida compartilhando prazer. Porque parece que na hora não vou aguentar. Se eu sempre tive fosse, não vou parar de lutar. Como no filme, no final tudo vai dar certo. Quem foi que te falou que pra tá junto tem que tá perto? Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz o que eu quero te dizer, vem pra cá. Pra ver que juntos estamos e te falar mais uma vez que te amo, pensa em mim. Eu tô pensando em você e me diz o que eu quero te dizer, vem pra cá. Pra ver que juntos estamos e te falar mais uma vez que te amo. Banda NSYNC, uma pancada de sucesso. A aparelhagem que representa o bairro da Terra Firme. Novo Mega Robson. Novo Mega Robson. A nova era espetacular. O cobiçado do Pará. DJ Felipe Cobiçado. Vamos que dá! Para as mamas do Nubê que eu vou levar essa pra viela. Vai ser papapapá, papapá na tirada. Ela vai, vai, perereca vem, vem. Perereca vai, vai, perereca. Matecada, vai, vai, perereca. Cadê o homem? Perereca. Tá na casa de uísque. Perereca, matecada. Casário forte, meu irmão. Fadelita pronta, ser cobrada. Comprei um arsenal. Ele e o seu delivery. Ah, um arsenal de bala. O mais veloz do mundo. Lourinho! Ele? E a maior empresa locadora de carro do estado do Pará. Toma, empresa Castro. representante já está aqui com a gente. Você aí que está desempregado, a fim do emprego, procura a locadora Castro. Lá você encontra veículo da melhor qualidade. Chega a rodar de Uber. Para as mamas do Nube. Júnior Eletrizante, assina embaixo. Ela vai ser. Já tá com o dele. As horas vagas tá rodando. Cadela vai, vai. Perereca. Cobiçado. Perereca vai. É o Raul que tá ali? Vá na teca dela. Júnior. Vai, perereca. Fala pro Raul que aí quem vai morar na TF agora. Fala pra ele. Foi pá na teca dela. Foi tentar. Rapaz, calma. Não fica nervoso. O Fábio já veio me sabotar aqui, o Fábio. Não fica nervoso, não. Não tem. Isso, Raul, que calma que eu tô chegando, viu? Júnior! Comprou com o cunhado agora. No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. Meu Deus, ele tá assim pelo microfone já. No grau, nós pega uma bebeca. No grau, nós pega uma bebeca. Também tá agoniado, tá doido? No grau, nós pega uma bebeca. Cobiçado? Tô bolado com duas putas na garupa. Cobiçado? Tô bolado com duas putas na garupa. O cobiçado do Pará. E aí, maluco? E aí, maluco? O que foi? Tá nervoso? E aí, maluco? O que foi? Tá nervoso? Te acalma, dois. Chamou no grau, cuidado, tchuca pra não raspar sua bunda. Chamou no grau, cuidado, tchuca pra não raspar sua bunda. Tava paradão no baile, caminha meio. Fábio, tudo ok aí? Tava paradão no baile, calma. Tá no meio da rua. Veio duas quengas brisadas pedindo. Falou que amor! Veio duas quengas brisadas pedindo. Meu amigo Adilson, tá ali, um abraço pra você também. Olha o Adiel, um abraço pra tia Adiel. Tá com a gente, Ana Maria, e forte, de boa. Bora pra cima. E daqui a pouquinho tem Fábio. Enquanto isso, bora tocar assim. Acordei mais uma vez embriagado. E o seu cheiro embriagado eu fiquei ontem. A roupa. Já que estamos de segunda, né? Tudo seu beijo na... Ainda não? Tá não, rapaz, dá tô porra ainda então. Não entrou na boca. Depois que o Bruno Henrique fez 3 gols, tu é doido, Luciano? Tinha tomado o rumo na vida. Quando ele fez o terceiro, moleque, eu disse pronto. Ligação perdida. Hoje eu não sei que coisa zebra. Vai! Tô coragem pra dizer que não. Bebi, liguei, parei no seu colchão. Chego apaixonado e saio arrependido. O Lourinho chegou aqui comigo agora. Cobiçado. Dizer que não. Eu não sei quem é o defunto. No seu colchão. Saber da viúva. Chego apaixonado e saio arrependido. Amava o faço. Prejuízo. Só me dá prejuízo. Japonês, Fred Martins, todo mundo com a gente, valeu! Só fica... Bora pra cima! Já é a quinta vez que você liga assim do nada. Que dorme em cama separada. Quinta vez que você terminou. Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa. Que eu tô beijando outra boca depois que eu conheci você. Beiradinha? É. Então diz por quê. Mas agora que eu tô rock doido de novo. Foi de raiva. Põe o narizinho. Mas não existe mais nada. Foi esse fim que você escolheu. Bora, nariz, vai! Júnior! Dizei que eu te traí. O quê? Meu coração não te pertence. Tá tipo assim, ó. Iabu. Bora, empresário, o Atila. O Atila tá na retaguarda. Coração não te pertence. Ele veio, curtiu, gostou e disse: daqui a pouco o Caribe. Ai, solteiro não cai. Hoje é domingo, Fábio. Como hoje é domingo. Isso. Isso. Tem que tocar um pouquinho dessas aqui. Pra você vir com mais pólvora aí, viu? Aquelas. Aquelas assim, ó. Domingo. Swing e cerveja. Vamos pagodear! Essa não pode faltar na tardezinha. Essa quebra os velha guarda. Olha aí, ó. Tô fazendo amor com outra pessoa. pessoa, mas meu coração vai ser pra sempre teu. O que o corpo faz, a alma perdoa. Tanta solidão quase me enlouqueceu. Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão, e dizer o que sinto com todo carinho pensando em você. Vou fazer o que for e com toda emoção. A verdade é que eu minto, que eu vivo sozinho, eu não sei te esquecer. E você? Depois acabou a ilusão que eu criei. Emoção foi embora e a gente só pede pro tempo correr. Já não sei quem amou, o que será que eu falei. Dá pra ver nessa hora que o amor só se mede, depois o prazer. E aí, Fred, como é que é, meu? É que eu sempre vou saudade. Fred, o japonês. Tinha. E a... Tá pensando no teu jeito. Thaísa. Thaísa tá de boa. Amo, amo, amo, amo. Bora! Quando o desejo vem, é teu nome que eu chamo. É teu nome que eu chamo. Posso até gostar de cem. Mas é você que eu amo. Toma! Errei, vencendo esse cálculo do risco, mesmo assim eu amei. Desperdicei tantos sorrisos, mas no fim eu chorei. Mas deixa eu chorar. E aí? Eu posso me virar sozinho. E eu? Eu sobrevivo sim. Alô, Vaguinho! Eu quero viver o quê? Eu tô preciso se for comer. Já era, já era. O quê? Vibe do cobiçado. Se essa boca não beijasse tão bem, se esse abraço não fosse tão massa, se quer saber se eu quero outro alguém, nem de graça, já, nem de graça. Se essa boca não beijasse tão bem, se esse abraço não fosse tão massa, se quer saber se eu quero outro alguém, nem de graça, nem de graçada. Leva a mão, não. Diz aí! Não. Só tem espaço pra você no coração. Tá! Barulhices, tocando na mãe, na moral, pra lembrar. Oi. E o Alex do Cordeiro. Between the setting bulls and the bells, prehistoric garbage truck and the city clean. Echoes and roars, dinosaurs, they're all doing a monster mash. And most of the taxis, most of the halls, I'm only taking calls. I don't know how it happened, it all took place so quick. Bora, Adrianinho, tá com a gente! E aí, que amo! Amo! De boa? Bora, tempo e velha guarda esse moleque. E aí, Atila? Luan Forte, o Adiel, todo mundo com a gente! Valeu! Valeu! Bora, Cássio, calma. Vai passar ainda mais três. A escavatória é mais três. Essa aqui, meu irmão, o Weber te viaja. Uhum. som. Ele é a Driga do Mauro Som de Benevides aqui com a gente, valeu. Me amou e não gostou de mim. Não sente amor por mim. Quais as almas que conta? E aí? Pra fazer seus dias. Tu é doido, comissário. Comissário. O neguinho vai pegar falta hoje, neguinho. Como é que ela diz, Felipe? E te arrebenta. Não sabe que já me conquistou. Agora estou sorrindo. Me risca de amor. General Bolacha. Não sabe que já falou. Vai dar ou vai descer? DJ Roberto, DJ Maico. Acabaram a carreira de um já. Até almofada tem. DJ Dudu. Play som, tamo junto, Dudu. Aqui um abraço, comissário. É um dia poder te encontrar e reviver aquele amor que não pude te. Bia Promonte, tá comigo também, alô, Bia. Tá sofrendo, né, mulher? Estou a procurar esse alguém que dê carinho. E a patroa Rosângela, estão comigo também, valeu. E aí, Pedrinho, de boa, né? Tá gostindo aqui, ó. Vou te encontrar. O quê? O quê? De você está. Bora, Diel. Então, volta pro Fabinho. Tem mais jeito. Fabio. Oi. Essa sequência, lembra de onde? Essa sequência aí, dessa época aí. Claro, na verdade, essa sequência aqui a gente lembra. Lá do interiorzão, viu, Júnior? Lá do interiorzão, não é nem do tempo de Santa Rosa. É do interiorzão, lá de São Caetano, lá dentro do mato. Quando a gente tava lá 4 horas, 5 da manhã, aí chegava a mãe da menina e dizia assim: alô, Fernanda, chega junto, que a tua filha tá chorando. E mais ou menos assim embora, viu? Tu é doido, era muita hora. O cara mandava um recado pro DJ. Era. Fala assim, DJ. Fala pra fulano, eu tô esperando ela atrás da caixa do som. Lembra dessa aí? Conhece, viu? Essa época o Júnior era tão magro que o pijama dele tinha só uma listra. Eu via o ratinho no Júnior nessa época. Vai! Banda! Japonês! E o Fred, olha a cara deles. E Neguinho, e mochila, calma. Vem cá, minha vida, preciso te ter. Calma, Binho. Boa, se te fez sofrer. Não tem. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem, me ame. O quê? Lembro do seu sorriso. Bora. Alô, brabo. E logo pra... Cadê o braço? Por onde eu ande, lembro de você, pai. Não consigo te... Deu a hora de... Sei que te perdi. Ah, velho, Brás, cuidado, meu amigo. Zacarias Sumini, Zacasson. Tá todo mundo no Robson curtindo hoje, família Blayson. Valeu! Vibe do Cobiçado. Vai ter tocado o braço. Musicão filé. Luciano! R.L. Eventos está com a gente! Deixa que eu te aviso, deixa eu te aviso. Vivo sem ninguém. Então. Quero fugir da solidão. Bora! Encontrar alguém. Imaginar. La casa de uísque, meu irmão. Tem no telão, tem? Ninguém. Já tem lá? Fugir da solidão. Já tem lá? Nenhum olhar. Fagner, bota lá a casa de uísque no telão aí. E você está, não vou aguentar o trás da O delivery mais rápido de bebida destilada do estado do Pará. Lá, casa de uísque. Um detalhe, hein? O delivery mais rápido do mundo. Vai entregar de 1.100, o homem. Acelerando tudo. Lorinho, o nome dele. Eu poro. Já? Olha que começou o negócio, é doido? É 3 da manhã hoje, mano. Meu amor, me beija, me cale, me fale que... Só te digo isso, até 3 da manhã. Mas se ela vai te levar, tudo bem. Perto de desejos guardados do fundo do meu coração. Levaram? Meu amor, me beija. Acho que ela vai levando ele. E não passou de ilusão. Ô Cássio, pra cima, Cássio! O homem dos Esponjinha! O Lava Jato número 1 do Brasil e do mundo! O único que tem cera de ouro, meu irmão! Tu é doido, é? Diga só! Esse é o VEP 10 Chocolate em Colares. Te lembra? Te lembra? Aí depois, beira da praia, todo mundo. Toma. Dois sons do meu amor. Vai tocar. O Mike de Santa Maria. Depois. Mike descolado. Cadê o Mike? Cadê o Mike? Tomando todas ali, ó. Alô, Bia. Um abraço pra você também. Vou querer voltar pro calor dos braços meus. E eu vou. Alô, negão, fumaça. Velha guarda aqui com a gente, essa galera, viu, Felipe? Bora.